responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder. Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder. Fala nada com nada, não é pra nós. Só fala nada com nada, não é pra nós. A resposta é contigo, tu vai ver. No julgar não é possível, tu já vai entender. É muito fácil questionar pra quem já vai se render. Não te entrega pra nós que te dizemos por quê. Cabeça fraca, mente destruída. Nos dá pena, nos dá dó, é como olhar uma puta fudida. Se não se encaixa, passa a bola, não dá mula. Vê se faz a tua vida, olha pra frente, olha pra trás. Vê se não se intimida, fit de uma história podre, desgraçada e fudida. Imaginária na cabeça de cada um. Circunstância, coisa e tal, um lugar comum. Difícil me entender, mas fácil não se intrometer. Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder. Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder. Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder. Fala nada com nada, não é pra nós. Só fala nada com nada, não é pra nós. Diga-me por quê? Faca de dois gumes, vítima de um cara impune, gera revolta, mas tem volta. Na vida ou na morte, não adianta ser forte. Escolheu um caminho, duas portas se abririam. Diz pra mim, de troquinho pra onde se destinariam. Pode então crer, vem pra longe de diabo se esconde. Onde o sol nasce quadrado, já passou por otário. Vítima com preconceitos e o sistema carcerário. Tu caminha mais curto, vai virar um defunto. Já te vejo de pé junto, acabei de responder. Agora vai se fuder, me pergunto então. Responder pra quê? Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder. Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder. Fala nada com nada, não é pra nós. Só fala nada com nada, não é pra nós. Se não vamos responder, você faz por você. Cada um é muito fácil de entender. Fala nada com nada, não é pra nós. Medita o refrão, não vamos nos comprometer. Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder. Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder. Fala nada com nada, não é pra nós.